Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o maior de todos os guerreiros não deve ser chorado com lágrimas de mulher nem com lágrimas, mas sim com sangue dos homens. Ah, é? Muito bem. É isso, hein? Aqui é o Govanon e os Hunos foram muito antes dos duos e dos trios. Ai, meu Deus. Já começamos. Aqui é o Pedro e esse cast é patrocinado pelo Khal Drogo. Ó. Aqui é Luanda e eu nunca estive tão perdida na minha vida. Mas isso é o seguinte: escolhe sempre os Hunos que não precisa construir casa. É mais fácil. Aqui é o Arieira e a grama onde pisa o meu cavalo jamais volta a crescer. Nossa! Trocar a grama desse cavalo aí, meu. Ai, tem que ter aquela musiquinha. É. Como que era? My horse is amazing. Você sabe qual que é? Luana dando trabalho pro editor. 2 segundos de cast. É isso aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Átila, o Huno. O último rei dos Hunos, aliás, né? Que foi um cara que atazanou o Império Romano durante anos e... Foi um dos caras que deu um prejuízo maior em termos de ouro, né? Pro Império Romano, de todos os outros, as outras tribos bárbaras, entre aspas, que chegaram a causar esse prejuízo, né? E vamos trocar essa ideia aí depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Quem vai me ajudar na leitura de e-mails hoje aqui vai ser a Luanda e o Arieira. Oi! Olá! Olá! Olá! É isso aí, muita gente gostou aí do episódio de TPM, né? Só quem não gostou muito foi o ex-namorado da Luanda, que se matou. Não. Notícias... Ai, intriga da oposição. Inclusive, se alguém tiver notícias do Dark, ele não apareceu depois que o cast foi lançado. Se alguém souber, por favor. Meu Deus. A mina dele explodiu, tá ligado? A roupa antibomba já não foi suficiente. Beleza, uma galera batuta mandou e-mail. E outra galera batuta mandou mensagem aí do blog e tal. Valeu, galera. Tô mandando mensagem aí pra caramba e e-mails pra caramba. Eu vou começar aqui lendo o e-mail do Rafael Caldana. Bem, vamos fazer uma apresentação decente. Olá, sou chamado de Rafael Caldana da Silveira, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro, capital, tenho sangue AB positivo e sou estudante de desenho industrial, tá bom? Tá bem completo, né? Detalhe. Olá, sou chamado de Rafael Caldana da Silveira. Ele não falou, meu nome é Rafael, ele falou, sou chamado. Quer dizer, todas as pessoas escrevem um texto pra ele antes, né? Rafael Caldana da Silveira. Bem, primeiramente, vou me desculpar pelos erros, mas escrevendo às 3 e pouca da noite é foda. Beleza. Vamos seguir então. Vamos ver então. Pra entender minha história com TPM, tem que ver que eu venho de uma casa onde quem mandava era minha mãe, e ela já era estressada normalmente. Então eu já apanhava pouco. E eu era demônio. Pra completar. Então pelo menos uma vez por mês eu apanhava com mais vontade que o normal. Então entenda meu medo com essa merda. Então vamos às histórias. Eu não sei porque eu tenho a sorte de atrair mulher de TPM. Uma vez eu tava em casa de boa e meu celular toca, atendo, pra quê? Uma amiga minha me xingando. E ainda bem que não tava ao vivo, porque eu ia apanhar. Note que ela fala pra mim depois. Caldanha. Caldanha. O Arieira gosta muito de você, cara. Porque ele tá se esforçando pra corrigir seus erros aqui, mas ele não... É até um pouquinho complicado, mas vamos lá, a gente consegue. E depois ainda falou, mal não era pra você, só extravasando a TPM. Beijos, tchau. porra é essa? Ai, caramba. E ele completa aqui. E eu nem tava pegando, porra. Isso já aconteceu mais de uma vez. Que isso, mano? Ah, a mina liga pro cara, desce o porrete. É o saco de pancada. É, Rafael Caldana da Silveira, vulgo saco de pancada. Deve ser foda mandar Twitter pra ele, né? Porque tem aquele limite de texto lá, então só de o nome dele já acaba com tudo. É. É, bem, mas nem tudo é ruim para o Rafael. Eu nasci com uma boa memória e paixão por biologia. Daí acabei decorando ciclos menstruais de várias conhecidas. Olha aí. Caralho. Meu Deus! Ele tem um calendário. Virou um super-herói, tá ligado? O homem ciclo menstrual. É pra... Então ele decorou pra na hora certa ou sumir ou usar chocolate, a arma principal de todo homem. É boa. Muito bem, muito bem. Aí ele manda aqui a curiosidade que o chocolate é efetivo porque ele ajuda a liberar a serotonina no cérebro, que é o hormônio do prazer. Outras coisas que liberam são atividades físicas e sexo, sendo que o que mais libera é o sexo, depois as atividades físicas e, por último, o chocolate. Ai, cara, foi um barato, né, cara? E ele fecha, né? Olha a figura. Dizendo a frase épica dele, né? Só para dizer alguma coisa. Tá. Aí ele mandou um PS aqui, mas eu vou pular, tá? Não, deixa que eu leio o PS. Ele mandou um PS assim, ó. Editor lindo. Ai, meu Deus! Caldana, é nóis, Caldana! Vocês não, estão criando esse monstro. Eu não vou dizer nada. Na hora que a bomba explodir, é, Rafael Caldana da Silveira, vou mandar ele pra sua casa. Nem a Jéssica vai aguentar. Continuando, eu vou ler um e-mail da Estela Lira, que é a nossa coleguinha já conhecida do Alguma Coisa Cast. Então ela começa falando... Isso, a Estelinha Moldifada, pra quem não conhece. Ela começa falando que não tem medo de barata e de nenhum bichinho que as mulheres costumam ter medo, e que ela na TPM consegue ser racional, tipo a Nelly, porém que ela tem um pequeno... uma pequena diferença, que é meio que impossível aguentar 21 dias de TPM. Ela diz 21 Como dias. Assim? 7 dias antes do Chico, 7 dias durante o Chico e 7 dias depois do Chico. Caramba! Eu até aguento 7 primeiros, que é quando o meu lado racional prevalece. Mas nos 7 dias que se seguem, esse racionalismo acaba e eu viro uma assassina, manteiga derretida, velha coroca e uma granada. Essa TPM já me fez chorar no trabalho, cara. Eu preciso de pelo menos 4 tabletes de negão por mês. Meu Deus. Nelly, eu também já terminei um quase namoro por causa do TPM. Foi mais ou menos assim. Esse guri e eu estávamos de rolinho há um ano e pouco. E quando eu decidi assumir ele, falei pra ele ir na minha casa pra conhecer a velha. Isso era um sábado. No domingo eu mandei um SMS pra ele falando: não vem mais aqui amanhã. Me deixe em paz e some. Caraca! Sim. Só fomos nos ver um ano depois e ele queria saber o porquê. Claro que eu não falei que foi a TPM. As pessoas já me acham louca. Nossa, cara, eu fico pensando, coitado do namorado da Estela, tem que aturar 21 dias de TPM, meu amigo. Pô, eu aguento 30, cara. Só em fevereiro que eu aguento 28. Isso aí... já teve o troco essa semana. Já. Você já deu briga no Facebook. Já. Posta mesmo, Jéssica. Posta mesmo no Facebook. Eu acho bom. Acho pouco. Govanon, esse seu método é um tanto quanto suicida. Se o cara chegasse em mim com esse pratinho de frutas, eu já ia supor que estou obesa. Ia voar no pescoço dele. Ia perguntar com voz de smog: por que ele tá tão calmo? Mulher nunca fica satisfeita. Aprendam e se adaptem. Verdade, Célio, isso é uma grande verdade. Mas se ele colocasse a música Can't Take My Eyes Off You, eu iria abrir a porta e falar: ah, você lembrou que eu gosto dessa música. Iria chorar mais ainda. Agora mudando de assunto, lá em casa tem 3 mulheres e um único homem, e que nem aqui em casa. Não ficamos de TPM ao mesmo tempo, mas uma atrai a outra. É uma saindo e outra entrando. E as mulheres da minha família são alteradas desde sempre. Meu padrasto não pode nem respirar, porque aí sim será uma guerra civil. Ele é um guerreiro. Sobre a expressão usada tá de Chico, aqui no Pará, norte, não nordeste, usamos a expressão tá de bode. Meu Deus, é provável que vocês utilizam essa expressão para quando está num dia caseiro e não pretende sair. Mas aqui usamos para quando a mulher está de TPM. Pois é, temos que aturar esse demônio que vive em nós e ainda somos chamada de bode. Vé! Puta que pariu! A explicação para essa explicação é simples. Bode não toma banho. E mulher não pode tomar banho em piscinas, rios e derivados. Olha, é uma coisa bem... Até olha, que faz sentido, né? Faz mais sentido, faz sentido do que... Legal, Chico, legal. Né, não? Aí os homens daqui, sendo super criativos e quase entrando em abstinência sexual, inventaram a expressão: esse bode não tem cu. Que porra! Eu iria escrever mais algumas histórias resumidamente, mas quero deixar essa expressão no ar. Então eu me despeço aqui. O podcast tá ficando cada vez melhor e já estou abrindo a porta para o ACC com a minha cabeçada supersônica. Abraço da pequenina Sally. Um beijão, Sally. Obrigada. Valeu, Sally. Valeu pelo e-mail, Sally. Vou ler aqui o e-mail da Kelly Vaikunta. Nossa, esse sobrenome é foda. Vaikunta. Esse sobrenome tem algum significado. Massa. Vaikunta, se você souber o significado do seu sobrenome, manda pra gente, que eu tenho quase certeza que isso aí é uma coisa muito louca. Tem uma parada muito da hora com esse nome, uma coisa assim. Beleza. Já ela pensou tem dizer... se não tiver? Ela manda, significa maçã. Maçã é foda. Ela manda aqui, ó. Tem 19 anos, estudante de engenharia eletrônica, São Paulo, SP. Olha só. Ó, mora aqui perto, hein? Quando tiver o primeiro encontro de alguma coisa cast aí, já dá pra se encontrar aí, galera. É verdade, ó. Com certeza, com certeza. Olá, amiguinhos. Estou amando o cast de vocês. Estou ouvindo todos. E grandes chances de dar merda, capitão, e toca live são frases que eu vou inserir na minha vida a partir de agora. TPM é um troço muito louco, cara. E geralmente, quando as mulheres dizem que não tem TPM, é porque elas vivem uma TPM constante. Você vê a Grok aí, então é uma mulher TPM. Agora eu vou dizer que quando eu fico de TPM, ao contrário da Nelly, eu fico muito pior quando eu percebo. E geralmente ela vem acompanhada de uma dor infernal que parece que vai sair um alien pelo meu umbigo. Meu Deus! Caralho, cara, coitado. E assim como uma fera ferido, você deve evitar o contato. Digo isso porque no momento de fúria... Tudo. Para esse e-mail agora. Fera ferida, vocês já sabem do que eu lembrei, né? Maria Bethânia aí, ó. Puta que pariu. Ninguém dá referência do Metallica, né? Ninguém dá referência do Megadeth. É só a Anitta. Digo isso porque no momento de fúria quase derrubei um amigo na linha do trem. Mas foi sem intenção. Não calculei que a mochila que eu joguei nele tinha uns 3 livros de 500 páginas. Caralho. Olha aí, ó. Jogou a série do Game of Thrones, tá ligado? Em cima. Pá! O cometa. E achou que nada ia acontecer, né? Não. Por isso, acho que a TPM está para a mulher, assim como a lua cheia está para o lobisomem. Porque a mulher fica num estado tão instável, excelente, e ao mesmo tempo insano, que contagia todo mundo que está ao seu redor. Clamando parabéns, muito sucesso. PS, queria saber se vocês têm feed para seguir, porque para mim é bem mais prático baixar pelo celular. Então, né? É. Parieira. Maria disse que ia fazer um feed. Eu falei pra ele: Daniela, esse feed é bem complicado. Ele falou: não, deixa comigo que eu sou um mago da internet. Eu falei: tá bom. Eu sou o Paulo Coelho da internet. Diz ele que fez, né? Vamos ver se tá funcionando. É, que tem. Meu Deus. Tem, não sei se tá funcionando. Fala pra gente, Kelly. Você manda um e-mail com o significado do seu nome e fala se o feed tá funcionando. Verdade. Valeu, Kelly. Valeu pelo e-mail, cara. Valeu, Kelly. Muito bom, muito obrigada. Aí, vamos parar já de ler e-mail, né? Não, tem mais um aqui. Quem pode pular? Camila, minha amiga. Tem mais um aqui. É verdade. Então, exatamente. É amiga. a Camila Torres, que já gravou aqui com a gente, o cast de Game of Thrones. Então a gente tem que ler o dela, que tá curtinho, então, ó, rapidinho. Ela só falou o seguinte: depois de ouvir vários podcasts, cheguei a uma conclusão. O Febrini faz cosplay da risada do Zacarias. Essa é a minha amiga. A gente vai compartilhar aí o vídeo da risadinha do Zacarias na... no próximo post também. Ótimo. Puta que eu ia pedir ao Febrino, faz uma coisa agora, dá uma risadinha e fala o Didi aí pra gente. Não, mas olha, se vocês acham que a minha risada é zoada, então escuta só essa risada que eu vou colocar agora. Que foi essa? Que foi? Que foi? Isso aí é o Ariela que tá dando risada. É que vem aí. Ai, caraca, Camila, valeu pelo seu e-mail, cara. Um dia eu vou falar Didi e vou fazer risadinha do Zacarias. Ai, cara. Cara, no blog tem muito comentário legal. Comentário do Caldanha. Caldanha sempre comenta. Tem um comentário muito legal da Cláudia. Tá, então a gente vai ler aqui um comentário da nossa querida Cláudia Dugin. Eu acho que é assim que se deu o nome dela. Assim até hoje. Ela falou que gostou da minha pronúncia. Dá licença, Cláudia Dugin. Ela gostou. Ela gostou, mas ela falou que é Dugin. Inclusive. Cláudia Dugin Dugin, divando. Divando foi foda. É, então vamos lá. Meu primo me convidou para a madrinha do casamento dele. Não bastasse eu ser punk na época e ter ido ao casamento toda de preto e coturno, estava de TPM, meu Deus. Na hora da fotografia com os padrinhos, na frente do bolo, na época se acomodava meio bairro para encher o altar de pares de vasos. Não, gente, eu não tô entendendo. Pula esse parênteses, vai. Todo mundo olhando, vai. Peraí. Os padrinhos. Eu parei na frente do bolo mesmo, né? É. Isso, aham. Na frente do bolo. Todo mundo olhando o padrinho, que era menor do que eu. Falou uma gracinha... Não, peraí. Presente para o dente. Quê? Presente para o dente. Presidente Prudente. O padrinho, que era menor do que eu, falou uma gracinha qualquer. Catei o sujeito pelo colarinho e joguei em cima da mesa. Já contei que fiz fisiculturismo, então eu era bem fortinha. A parte de cima do bolo caiu e os brigadeiros foram arruinados. É simples. Vai. Você quer que... Você vai... Todo mundo olhando, vai. Peraí. Todo mundo olhando. O padrinho era menor do que eu. Falou uma gracinha qualquer, catei o sujeito pelo colarinho e joguei em cima da mesa. Já contei que fiz fisiculturismo. Então eu era bem fortinha. Ai, meu Deus. Nossa. A parte de cima do bolo caiu e os brigadeiros foram arruinados. Que pecado, que pecado. Que nunca pecado, mais me chamaram para madrinha. Coisas boas acontecem. Não, esse foi o melhor comentário ever. Coisas boas acontecem. Ela falou já aí. Entenderam o recado, né, gente? Não convidem a Cláudia Dugin para madrinha. Por favor, ela vai de coturno e toda de preto. Aí ela falou ali agora. Que os brigadeiros foram arruinados. O cast de TPM. As meninas estão descendo lago de sangue, né? Eu achei que você ia comer os brigadeiros, né? Mas pegaram no chão, um lobisomem, tá ligado? Agora imagina juntando a Cláudia e a Estela, hein? Que não ia dar. Nós estamos descobrindo meninas fortes, portanto, meninos, comecem a observar como vocês falam e tudo mais. Quando a gente for montar um encontro aí, alguma coisa cast pra levar a galera pra tomar uma cerveja, alguma coisa, já tem segurança. A Cláudia e Estela. Pois é. A gente pode andar às 3 horas da manhã na rua que não vai ter problema nenhum. Bom, então, pessoal, para finalizar, então, eu queria agradecer aí o pessoal do Renegados Cast que anunciaram lá o nosso cast lá na leitura de e-mail deles e deram um tweet lá também indicando. Valeu mesmo, pessoal. E confiram aí o Renegados Cast, que é bem legal. Eles têm material bem diverso também. Tem uns casts bem engraçados. O pessoal é tudo louco, igual a gente aqui também. Ei, é legal. Muito obrigada. E a Nami é gente boa pra caramba, cara. Quem é Nami? Não sei. Vai ouvir lá que você vai descobrir. É, lá o nome dela é Miho. Não é pra falar, pô. O cara ia escutar nomes, todos. O cara ia escutar todos até descobrir quem era. É verdade. Bom, beleza, galera. Valeu aí pelos e-mails. Valeu aí pelos comentários, né? Comentários. Teve uma galera que não deu pra ler o e-mail do povo, né, Lira? É, os e-mails estão aumentando. Muito obrigado. É, gente. Continue escrevendo. Mas manda continue aí. Continue a mandar. Galera, agora essa parada aqui, essa bagunça aqui tem Twitter. Olha. Menos o Rafael Caldana da Silveira. Porque o nome dele é muito extenso. Não dá pra mandar mensagem pra ele, galera. Só dá pra mandar o nome dele. A imagem, tá ligado? Então, brincadeirinha. Acessem aí o Twitter. Sigam o Twitter. É isso, Arieda? Sigam? Isso, sigam aí. @ alguma coisa cast. Vai estar aí no post também. E a gente tem agora a página do Facebook. Ah, é! Oh. Yeah. Tem um monte de tranqueira lá, cara. Tem um monte de tranqueira lá, um monte de imagem. Tem umas paradas que a gente faz com as telas que a galera fala aqui. Tem a foto dos participantes. Tem as pessoas que curtem, que também são tudo tranqueira. É. Né? Não deixa de ser. Verdade. Tamo junto, gente. Tamo aí, tudo tranqueira junto. É isso aí. E também, fiquem ligados que a gente agora vai começar com a parada de parcerias. Não é nada fenomenal, não tá rolando dinheiro, nem contrato, nem nada. São amigos ajudando amigos. A gente vai fazer parceria aí com o canal Garota Que Lê, que já tá lá. Se você entrar lá no blog, já tá. A partir da próxima quinta-feira... Não fala que é da minha mulher, porque nepotismo... E aí, a partir da quinta-feira que vem, a gente vai ter um canal de vídeos, cara. Que vai ser do Renan. É o Retalho Pop, cara. Ele vai fazer uns vídeos aí, muito maneiros aí, sobre vários temas, coisas interessantes, algumas críticas e tal... Inclusive, ele vai gravar com o Ariero primeiro. Vocês vão ver a desenvoltura do Ariero em vídeo. Nossa! Vou ter que colocar pessoal. Uma música bem daquele sexy, sabe? I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Aquele do príncipe do Shrek lá, como que é? I'm too sexy for my Ah, desenvoltura incrível do Ariero em vídeo. Não sei se vai rolar o strip, o que vai acontecer lá, mas. Vocês vão ver. Quinta-feira que vem. Fiquem espertos aí. Vai ser fenomenal. Preparem. E a gente tem também aí o blog do Govanon, cara, que a gente vai inserir aqui. Muito legal, cara. Govanon Crânio escreve umas paradas muito inteligentes lá. O blog do Contra, o Posto Mundo, cara, muito legal. Vai ficar aqui na barrinha também no site, é só você dar uma clicadinha. Tem também, galera, o blog do Ariera. Nossa, o Ariera, querido. Pra quem não sabe, o Ariera escreve contos de terror, cara. Contos macabros, são suspense muito bons. E tal. Muito bons. O blog dele vai estar aí também na abinha aí do lado. Acessem lá, galera, que é muito assustador. As coisas que o Ariero escreve são realmente muito foda, cara. O jeito que ele escreve, o estilo de escrita dele e tal. Um dia eu vou escrever como o Ariero. Ah, que isso, Febrinho. É. Ah. É à toa que o título é dele, é o Homem dos Contos de Terror. E o Febrinho tá falando de mim aí, mas também vai ter aí na barrinha a história da Nove Dragões, que é uma história de fantasia que o Febrinho tá escrevendo e que é excepcional, viu, pessoal? Não perca, acompanha aí. Muito bom mesmo, viu? Ele fica falando dos outros, ele esquece de falar dele. Foi brinco que esquece pra caramba também. É. Puxou o saco dos amigos. Didi. Tomando seus cu. Tá lá, pra vocês verem como é um escritor excepcional, ele usou o plural corretamente. Exato. Bom, chega de falar de Zacarias e vamos agora pro Átila, o último rei dos Hunos. Vamos falar um pouco aqui do que eram os Hunos, antes de entrar no Átila especificamente, né? Os Hunos, a origem dos Hunos não é muito certa, né? Acredita-se que era um povo formado por tribos nômades da Ásia Central e uma mescla de muitas culturas diferentes, de muitos povos diferentes, né? Inclusive ali na Ásia Central, onde tinham os pastos mais adequados para você criar cavalos. Um dos lugares onde tinha mais cavalo selvagem. Coincidentemente, foi ali que os Hunos surgiram e por isso que eles prezavam muito pelos cavalos, né, cara? A gente vê até um pouco do falando de Game of Thrones. Os Dothraki, eles são muito Hunos, cara, porque tudo deles é o cavalo, né? E os Hunos, os cavalos eram super importantes pra eles, né, cara? Tanto que a maioria das estratégias deles sempre envolvia cavalo, né, cara? Se desse pra colocar... Um absurdo de entrar num barco, né? Dá pra ver bem em um dos livros que eles têm que atravessar de barco, eles morrem de medo. E os Hunos nunca realizaram um ataque formidável pelo mar. Eles não tinham essa cultura, tá ligado? Eles não tinham como construir frotas navais gigantescas. Eles não faziam isso. O negócio deles era na terra mesmo, ali em cima do cavalo e acabou, entendeu? Na verdade, a construção como um todo deles não era desenvolvida, né? Assim como, por exemplo, plantio, a agricultura deles, eles não tinham na cultura essa coisa de, sabe, de construir as casas, de plantar realmente, né? Eles eram mais arcaicos, assim, digamos. É, a engenharia Una nunca foi muito desenvolvida. O ponto forte deles era a cavalaria. É, e era um povo que se espalhava com muita facilidade, né, cara? Então eles começaram ali com pequenas tribos, né? Pequenas aldeias e começou a se espalhar de uma forma muito rápida. É, a gente não pode falar somente assim, o povo Huno, né? E nós temos que levar em consideração que o povo Huno é uma confederação de tribos e clãs da Ásia Central. É, não existe uma etnia Huno, né? É uma mescla, desde, né? É, você tem desde povos da Ásia Central, você tem povos do norte, do Oriente Médio, você tem povos da China. Então é uma grande confederação de povos, né? Eles eram bastante espalhados e individuais, né? Cada tribo não tinha muito essa união. Isso foi acontecer, realmente, deles se unirem como um império, digamos assim, já bem próximo da época do Átila, né? Já no século IV aí que eles vão começar a se organizar de uma forma mais unificada, realmente. Houve uma desestabilização dos bárbaros que existiam ali na época, né, cara? Os bárbaros que já atacavam Roma, que já davam embate a Roma. E os Hunos começaram a fechar essas lacunas que iam sobrando, né? E com isso eles começaram a juntar todas essas mesclas que o governo não falou e acabaram virando um povo só. Foi criando uma identidade só. We should rule the world! Bom, vamos passar então para a parte que interessa, que é a partir de 434. No ano de 434 d.C., morreu o rei Huno, Rua, e ele deixou o reinado todo pro irmão dele, que era o Mundzuki, que era o pai do Átila e do Bleda, né? Ele deixou o Mundzuki tomando conta, e o Mundzuki passou pro Átila e pro Bleda, mas passou um trono dividido. Não era só o Átila, o rei, e nem era só o Bleda. Eles dois eram os reis dos Hunos. Então eles tomavam conta da coisa toda ali com os irmãos que eles eram realmente, entendeu? Nenhum andava mais que o outro, nenhum tomava mais pra si do que o outro. Eles eram bem... Na história bem... já teve algum outro reinado assim dividido? Eu Sim, não me lembro Esparta. De... Esparta. Ah, tá. Embora a gente tenha visto no filme ou nos quadrinhos que os espartanos eram uma monarquia, não. Na verdade, Esparta, grande parte da sua existência, ela foi uma biarquia. Os patriarcas das duas maiores famílias de Esparta eram os reis. Eles reinavam em conjunto. E aí, nesse Império Huno também, a figura do rei, ela era bem próxima da figura do comandante do exército, né? Na verdade, não tinha essa coisa do rei em si, mas era quem comandava o exército nas batalhas, que mantinha essa unidade do império todo, né? Então, na verdade, eles tinham dois comandantes. Era quem ia pra guerra mesmo. Isso, exatamente. Então, eles tinham dois comandantes que funcionavam como os reis ou imperadores na época. Porque a autoridade de um rei ou de um imperador para o bárbaro, ela se baseava no princípio do comitatus, que é o companheirismo entre guerreiros. Por exemplo, enquanto os romanos tinham a origem divina dos imperadores, ah, o imperador ele é um enviado dos deuses, ou ele é um semi, ou ele é um semideus, ou o Egito, né, que o faraó era um deus ou um semideus, para os bárbaros existia uma ligação entre eu sou um rei, eu protejo vocês com o meu exército, vocês são os meus companheiros que vão integrar esse exército e proteger suas famílias. Então era uma relação muito de troca, era uma relação de companheiro. De lealdade. Exatamente. Pelo menos em princípio, né? Que a gente vê também um pouco nos antigos imperadores japoneses, né, Govanão? Os caras eram endeusados de uma maneira que não se podia ver a face do imperador. We should rule the world! Quando começa esse império aí sobre o reinado do Átila e do Bleda, eles começaram a expandir as fronteiras e saquear várias cidades, várias vilas, chegando até ali as fronteiras do Danúbio. Então você tinha, de um lado do Danúbio, o Império Huno, e do outro lado você tinha já o Império Romano Oriental, né? E aí eles começaram a atacar várias cidades ali nas bordas do Danúbio, inclusive no Império Romano. A princípio o imperador não deu muita bola para isso, mas com o tempo eles foram causando um prejuízo maior e chamando mais a atenção do Império Romano. E aí começaram a perder gente pra caramba. Não, cara, não. Imagina o cara deitado, de um lado tinha os hunos, do outro lado tinha os romanos. Gigante Danúbio. E aí, nesses ataques que o Arieira falou, eles começaram a perder gente também, perder contingente, perder exército. E aí então que eles marcam encontros com os romanos, né? Um encontro específico que eles marcaram para poder fazer um acordo, né, cara? Negociar com os romanos para trazer de volta essas pessoas que os romanos pegaram, né? E até algumas pessoas que tinham fugido do exército do Átila e ido pro lado dos romanos. E uma coisa que o Átila não perdoava era isso, cara. Era essa traição, né? Ele vamos lembrar, para todas as tribos bárbaras, entrar no Império Romano é como um latino-americano visitando a Disneylândia, tá? Era um deslumbramento. Hoje, como nós temos assim, um meio americano de viver, né? O American Way of Life, era mais ou menos como o modo romano de viver. Tanta era a influência cultural de Roma que, por exemplo, a palavra rei para os alemães, né, para os teutônicos, é Kaiser, que é uma corruptela da palavra César. Não. Existia esse deslumbramento pelo modo de viver dos romanos, pelas construções romanas e tal. E muitos serviam o exército de Roma, né, cara, nas fileiras mais adiantadas, que era pra morrer primeiro, de graça, completamente de graça, porque eles já estavam vivendo ali, e pra Roma falava, meu, é um favor enorme que a gente tá te dando, deixando você entrar aqui na cidade, então o mínimo que você pode fazer é lutar pela gente na guerra lá na frente e morrer lá e ficar quieto ainda. E abrigar bárbaros em suas fileiras é um costume, foi um costume romano, até no Império Bizantino, até mais ou menos o ano 1200, o Império Bizantino tinha uma tropa de choque especial, só formada de vikings, chamada Guarda Varangiana, que era uma das tropas mais brutais da Idade Média. Mas pra eles imagina... não eram meio humilhantes, assim? Não, porque, por exemplo, os vikings, eles tinham tanto respeito pelo Império Romano, pelo Império Romano Oriental, o Império Bizantino, que era, por exemplo, pros Rus, né, que são os antecessores dos russos, Constantinopla se chamava Czargrado. Eles tinham era um inimigo respeitado pela sua civilização, pelo seu brilhantismo, sabe? Era algo mais ou menos odiado e respeitado ao mesmo tempo. Pra você ser respeitado por vikings ou o que seja, dinamarqueses, você tinha que ser um guerreiro muito foda, cara. Porque eles não temiam quase nada. A menos que você fosse um monstro marinho, seria difícil deixar os caras com medo. Sim. Porque eu acho que os romanos tinham uma pegada mais de estratégia, né? Do que de força, assim, bruta. Até tinha, mas era muito espalhado, né, cara? Se você chegasse lá com 100 mil homens, até os caras juntassem 100 mil homens lá. A questão é que se nós pegarmos no século V, o Império Romano ele passava por uma crise de trabalho. Ele havia passado 200 anos sob Pax Romana, ou seja, máquina de guerra romana parada significa que você não está escravizando, pegando novos escravos. Você não está escravizando povos novos. Ou seja, você tinha uma crise de trabalho, ou seja, você tinha uma crise logística no Império. Muitas vezes você tinha o exército formado, mas você não tinha como suprir esse exército nas linhas mais distantes. E nesse encontro que o Átila e o Bleda marcaram, né? Inclusive uma coisa interessante, seguinte: todos na garupa de cavalos. A maneira una de se fazer um acordo, né? De se conversar, de se ter uma reunião. Não é sentado em cabanas, bebendo vinho, igual que os romanos gostariam de fazer. É a maneira una, né, cara? E aí, nesse primeiro acordo, nesse importante acordo, foi negociado isso, a devolução desse pessoal que tinha sido capturado, que os romanos entregassem para os hunos os fugitivos, os caras que o Átila queria matar pessoalmente, os caras que ele tava com mais ódio ali até então do que os próprios romanos. E os romanos, já vendo que os hunos não eram bobos nem nada, né, compactuaram com esse acordo e ainda duplicaram o tributo que eles pagavam, abriram os mercados para os comerciantes hunos, que até então isso não era permitido, né? E pagaram resgate de soldados romanos que os hunos tinham aprisionado. Então foi um acordo bom para todo mundo, né, cara? Entre aspas, né? Menos para quem tinha fugido. Eu tenho a impressão que foi melhor para os romanos, porque eles ganharam tempo de fortificar a cidade de Constantinopla. Se a gente pensar que Constantinopla tinha vários círculos de muralhas concêntricos, essa construção deve-se a esse tempo que os romanos ganharam. Exatamente. E nesse tempo, os hunos pararam, né, cara, de atazanar Roma durante um certo período de tempo, 5 anos, né? Essa paz, ela se deve a um terceiro ator na geopolítica local, que era o Império Parta, né, que a gente conhece como os persas, né? O Império Parta era quase tão organizado quanto o romano, era um meio termo. Se nós tínhamos a ferocidade de um lado do Império Huno, né, e a organização do Império Romano na outra, nós tínhamos um outro império com as duas qualidades, não tão grande quanto os dois, claro, mas tão forte militarmente quanto os outros, que era o Império Parta. Que os romanos já tinham se embatido na época, tanto que, se eu não me engano, foi na época da introdução da seda na Europa, que os partas usavam as bandeiras de seda, e foi um luxo, sabe? Foi uma coisa luxo. De louco. É uma maravilha. Os romanos se deslumbraram com aquilo. Os partas eram já eram zoroastras na época, né? Então eles tinham uma organização teocrática muito bem formada. Então era um terceiro ator de peso ali, que tanto os romanos, quanto os hunos temiam. Era algo a se considerar. Ainda sobre as muralhas de Constantinopla, todo mundo sabe que foram várias muralhas feitas ao longo do tempo, desde quando ainda era uma cidade grega, até a queda pelos turcos. A muralha que tinha sido feita na época era de Teodósio, que foi feita exatamente para segurar os partos no caso de um ataque e pensando ainda na ameaça de Átila. É, exatamente, porque Átila, ele era um guerreiro formidável e ele era um cara que botava medo, né, cara? Ele colocava medo na parada. Então, quando havia algum ataque uno, o pessoal perguntava: quem é que tá liderando o ataque? E ele falava: é Átila, meu. O cara já ficava tremendo na base, porque já sabia que, no mínimo, todo mundo ia ser dizimado. Ele até usava, ele e o Bleda, né, isso como uma estratégia, realmente. Tanto que onde eles passavam nas cidades, eles destruíam tudo, matavam mulheres, crianças, pra causar esse medo, esse temor e essa fama dele. Era uma estratégia, realmente, de que ele fosse tão temido, assim. São os primórdios da guerra psicológica. Exatamente. Tá aí, ó. Sim. E os romanos chamando os caras de bárbaros. Não, mas vale lembrar que o termo pejorativo bárbaro, ele era usado tecnicamente para todos aqueles povos que não falavam latim ou grego. Então é tudo que estava fora. Quase um termo para estrangeiro. Sim, os teutônicos, os visigodos também eram bárbaros. A gente não pode esquecer que era um termo pejorativo mesmo assim. Era um termo que bárbaro, tá? É um cara de fora, que não compactua da nossa língua, mas era sempre um cara inferior. Nunca o bárbaro era superior. Era sempre inferior. Mesmo que ele fosse superior de fato. Esse termo nunca instigava superioridade. Era sempre inferioridade. Então, quando os romanos chamavam os hunos de bárbaros, eles já estavam dizendo ali que os caras eram inferiores a eles. We should rule. Quando os hunos atacam os persas, e eles têm um embate muito forte, né, cara? Eles têm uma contra-ofensiva muito forte. Eles acabam voltando, né? Eles acabam debandando e voltando para a região central da Ásia, que é onde eles estavam inicialmente, né? E aí eles se voltam pro Império Romano do Oriente, porque eles não tinham como ficar atacando os persas, apanhando, perdendo gente, ficar perdendo ouro e tudo mais. Então eles voltaram para as terras deles e começaram a atacar as margens do Danúbio, né? E aí eles foram saqueando, matando quem eles encontraram pela frente, e os romanos já começaram a ficar de sobrancelha erguida, né? Pô, a gente tinha feito um acordo com o cara, e o cara vai lá, leva um pau pra outro que a gente não tem nada a ver, ele volta e vem atacar a gente, sendo que o acordo da gente tá de pé ainda. É, e assim, nessa época as defesas romanas, elas estavam um pouco desguarnecidas, porque o Cartago tinha sido capturada pelos vândalos, né? Então, boa parte do contingente dos soldados romanos estavam lutando lá em Cartago pra retomada. Então ficou ainda mais fácil para que os hunos conseguissem invadir essas cidades aí em torno do Danúbio. Além de terem perdido Cartago, nessa época, o soldado romano não era o famoso legionário mais. Não andava mais de armadura em camadas, que permite você se mexer. É, quando Roma se espalhou mesmo, o legionário romano usava uma espada, um escudo, um pico e armadura completa. Nessa época era pano, vou dizer assim. Era roupa de couro fervido, sabe? Isso não para uma flecha nem a caralho. Ainda mais uma flecha dos hunos, né, cara? Que tinham os arcos compostos mais monstruosos da época, né? Ah, sim, os arcos hunos, eles são, vou dizer assim, os mais estranhos, porque eles não são simétricos. A parte de cima, ela é maior, isso dá mais tensão, a flecha sobe em vez de descer. Além do que, eles usavam o cavalo como ninguém, né? Até pelas adaptações das selas, né? A sela dos hunos, ela era mais alta na frente e atrás, então o huno ficava ali preso e era muito difícil de ser derrubado. Então ele também podia girar mais, quase 360 graus, né? Ele virava para todos os lados enquanto atirava as flechas. Não precisava ficar preso, com as mãos presas no cavalo, né? Então dava uma vantagem muito grande para eles no combate também. Exatamente. Inclusive, na época, era uma das únicas formas de você atacar efetivamente enquanto você bate em retirada. Porque o cavalo tá correndo pra frente, meu. Você pode virar pra trás e meter flecha. Trás, é. Se você é um arqueiro comum, se até você virar e correr de costas, você não vai conseguir. Você pode até atirar uma flecha aí, mas, meu, você vai perder velocidade, você não vai ter uma mira boa. Os hunos, não. Como a sela deles vinha praticamente até o peito dos caras e nas costas e até o meio das costas, eles ficavam presos, né, cara? Então tá batendo em retirada, mas tá mandando flash pra trás também. We should rule the world! É, em 443, a gente tem um marco das conquistas do Átila e do Bleda, que eles continuaram conquistando e saqueando várias cidades ao longo do Danúbio e tomaram alguns centros militares bastante importantes. Mas o marco realmente é a cidade de Nis, que era uma cidade fortificada, e isso marca a primeira queda de uma cidade fortificada romana. Eles utilizaram arietes e torres de assalto para poder invadir essa cidade, e foi aí que o Império Romano começou a ficar mais preocupado com esses ataques dos hunos. É, e uma informação até interessante, que nenhum bárbaro tinha invadido uma cidade tão fortificada assim até então. Então, quando os hunos invadiram Nis e mataram 20 mil pessoas lá em poucos dias, né? O que já é gente pra caramba, né? Pô, você matar 20 mil pessoas na espada, cara, ou na flecha, é impensável, né? Se for com arma de hoje em dia, metralhadora, bomba, o cara joga uma bomba lá e ele mata fácil. Agora, ali não, cara, era um por um. Querendo ou não, era um por um. Então, 20 mil pessoas é um número considerável. Então, é uma guerra, é uma batalha que dura muitos dias, né? É, Nis existe até hoje. E se você for rico e puder viajar pra Hungria, você pode ir lá ver as muralhas que são de pedra, cara. Não é pouca coisa. A Hungria, que é o legado geopolítico do Império Huno, né? Reparem os nomes, né? Sim. É. E outra coisa interessante dessa invasão foi a Ariete, né, cara? A Ariete, que muitos conhecem aí, que o Átila bolou uma ariete diferente. Era uma ariete que era um tronco de madeira coberto com metal, né, na frente, assim, em cima. Um telhado de metal. E era suspensa. Era uma ariete suspensa. Ela tinha cordas que segurava aquele tronco Então a pessoa puxava aquele tronco muito para trás e soltava. Ele batia na parede quando no portão. E quando voltava, a pessoa puxava pegando embalo e ia fazendo isso. Interessante que todo mundo achava que ele ia golpear os portões, mas Átila não fez isso, ele golpeou as muralhas. Você projeta uma muralha, você espera pelo menos que os inimigos entrem pelo portão. Então eles geralmente... As defesas eram fortes. Eram concentradas no umbral do portão, né? Exatamente. É, então, quando você ataca uma muralha, assim, relativamente longe do portão, você tá pondo pressão em um ponto muito menos forte. É, e os muros eram extremamente grossos, era tipo, coisa de 2 metros, 1,5 metro ou 2 metros, eu não lembro exatamente. Mas era muita pedra, né, cara? Era muita pedra pra derrubar, e ele conseguiu derrubar e fazer buracos, assim, e aí ele furou a cidade toda, cara. Em volta e nego lá dentro maluco, o que a gente faz? E vai pro portão, e Ariete chegando no portão, vai pra tudo que é lugar, não sabe o que fazer, e acabaram sendo invadidos, né, cara? Foram surpreendidos, né? Uma última coisa aqui sobre o Ariete, o Febrino falou que eles pegavam no embalo. Quando é pegar no embalo, é pegar no embalo mesmo, sabe? É quase uma arma automática. Pá, pá, pá, pá. O negócio não para. É. Tem vídeo até, se vocês quiserem achar, coloca aí na publicação, né, Febrini? Aham. Uhum. O vídeo de uma réplica atual é muito rápido, é assustador. É, e o impacto deve ser monstruoso, né, cara? Um tronco de árvore grande, né, cara? Grosso, tendo esse sistema de cordas que faz um pêndulo, porra, ele devia... Primeira batida, não digo tanto, mas da segunda pra lá ele já vinha com uma pressão monstruosa, né, cara? E os hunos não eram nada fracos também, né, cara? Os caras tudo forte, tudo... marrudinho, né? Aqueles caras esquisitinhos, as perninhas tortas, forte pra caramba, então derrubava fácil. Eles deviam ser que nem aqueles caras de academia que esquecem de trabalhar as pernas. Por aí. We should rule the world! E uma coisa que chamou a atenção deles em Nice, né, cara? Além de ser uma cidade romana e tal. Duas coisas que foram importantíssimas. A primeira, isso que o Arieira falou, da guerra psicológica, né, cara? De deixar os romanos apreensivos. Putz, cara, olha lá, o cara conseguiu invadir Nice. E a outra foi o ouro que tinha ali dentro, cara. Porque Nice tinha tesouro pra caramba. Tesouro de campanhas que os romanos tinham realizado ali por perto, em tribos bárbaras, tinham sido campanhas que foram um sucesso... E eles guardaram o ouro ali em Nice. Eles não levaram para outras regiões, né? Então, quando o Átila chegou lá, ele viu aquele monte de ouro e falou, olha, acabei matando 2 coelhos com uma cajadada só, né, cara? Porque ele não sabia daquele ouro ali e acabou encontrando. Aí ele ficou louco. Rolou por cima do ouro, estuprou as mulheres, foi um regaço. Virou rei sobre a montanha. I am king under the mountain. Né? Mergulhou no ouro. Mergulhou no ouro. E aí com essa investida positiva aí que eles tiveram, né, cara? Com o sucesso desse ataque, os hunos se encheram, né, cara? E o Átila falou, não, é agora é o momento. E aí então que a gente entra numa parte crucial, que é quando eles decidem invadir Constantinopla. Uma das maiores cidades até então, capital do Império Romano do Oriente. Onde viviam mais de 500 mil pessoas, cara. Então lá em Nice... tinha 20 mil pessoas. Lá em Constantinopla tinha mais de 500 mil. Já dá pra ter uma noção do tamanho da cidade, né? Comparado com Nice, né, cara? Então, os romanos já estavam com aquela coisa da guerra psicológica, né, cara? A flor da pele. E quando os hunos chegaram em Constantinopla, eles pensaram, meu, se eles der embate pra gente aqui em Constantinopla, vai ser complicadíssimo. Não vai ser fácil eles tomarem a cidade, mas se eles tomarem aqui... vai ser uma perda monstruosa, né? Então o que eles fazem? Eles chegam nos hunos e fazem um novo acordo. Nesse acordo, eles pagam 3 mil quilos de ouro para os hunos irem embora, cara. 3 toneladas de ouro puro. Dá pra você imaginar essa... essa quantidade de ouro. Nisso, os caras estavam ricos, né? Eles ficaram vez mais. É. Como que eles carregavam esse ouro de carriola? Cavalo, né, cara? Carroça, tem cavalo. Carroça, cavalo e guarda pra caramba, né? Eles não tinham casa. Tudo pra eles era cavalo. Levava pra onde? Inclusive, é até uma parte da estratégia interessante deles, né? que quando você tem um exército muito grande com carroças e tudo mais, vamos pegar aí um exército do Senhor dos Anéis. Quando o pessoal de Rohan vai pra Gondor, você vê que eles vão com carroças, eles montam um acampamento, né? Perto daquela montanha onde o Aragorn entra pra pegar os fantasmas lá, montam acampamentos. Isso é necessário, porque ninguém aguenta ficar 30 dias direto, né? E se movendo aí sem parar pra nada. Mas com os hunos isso não acontecia. Primeiro, os caras conseguiam dormir sobre a sela do cavalo sem que o cavalo mudasse a direção pra onde ele tava indo. Então, cara, eles dormiam na própria sela do cavalo. Eles levavam água, né? Em bolsas do lado do cavalo. E a carne que eles comiam também ficava no cavalo. Eles pegavam a carne, pegavam camadas de sal e limão, jogavam embaixo da sela do cavalo, montavam e ali eles iam, cara. Com aquela carne ali embaixo, aquele calor, né, meu? Aquela batida. Em cima da poupança? Embaixo da poupança? Não, sobre o lombo do cavalo. Entre o cavalo e a sela. Entre o cavalo e a sela. Exatamente. E em cima o popô. Higiene em primeiro lugar. Não, mas era até interessante porque o sal poderia até manter um pouco da higiene da coisa e conservar a carne, né? É, e o sal que descia do suor também. É uma cela de couro, porra, não é uma cela de pano. O limão ele acidificava a carne e matava muito. Bactéria. É, e outra, quebrava as fibras da carne. E aquela pressão, aquele calor e a ação do limão ali, quando os caras tiravam, cara, putz, tava um hambúrguer de tão mole o negócio. Então eles tiravam, comia ela já ali, pré-cozida devido ao calor, né? Tava semi-crua. E eles comiam assim mesmo, na sela do cavalo. Então eles não paravam de cavalgar nunca. Por isso que eles se moviam pra lá e pra cá de forma extremamente rápida. O Átila foi desde a Itália até Termópilas, depois... foram lá pro lado dos persas, então eles iam pra todo lado, tá ligado? E os hunos vendo que ali em Constantinopla tinha ouro, como o Átila era um cara inteligente, né? Contrário do que os romanos pensavam, ele falou: meu, se o cara te dá uma ovelha em troca de um favor, não quer dizer que ele tem duas ovelhas só. Ele tem que ter no mínimo três, porque ele nunca vai te dar metade do que ele tem. Se Roma deu todo esse ouro pra gente, com certeza tem mais lá, cara. Então, aqui vai ser um marco na história, né? Na parte de extorsão, cara. Que até então nunca tinha acontecido uma coisa tão grande em termos de extorsão, né? Além do ouro de Constantinopla ali pra que não houvesse a invasão, eles também conseguiram mais muito dinheiro naqueles tributos que o Império Romano já pagava, aumentou muito. Além do que o preço pelo resgate de cidadãos romanos que estavam em poder dos hunos subiu muito. E durante vários anos houve um período de paz aí, que eles não tentaram invadir Constantinopla, mas eles extorquiam muito os romanos, porque eles sempre, os cidadãos de Constantinopla ali, eles sempre tinham que pagar para que não houvesse a invasão pelos hunos. We should rule the world! Muito ouro tirado dos romanos, algum tempo de paz. É óbvio que aquela aliança entre o Bleda e o Átila ia começar a azedar. A partir da hora, o ouro começou a ser dividido de maneira desigual. É verdade. E essa coisa de um trono para dois reis, né, cara? É muito complicado isso aí dar certo. O homem, né, cara? O instinto do homem começa a falar mais alto. Mesmo que eles dividissem as tropas que pertenciam aos dois, então, de um exército enorme, eles passariam a ser dois exércitos grandes. Ou seja, aquele impacto que era a fúria una, né, ia se perder. Então, é mais do que claro que alguém perderia a cabeça nesse conflito interno. Exatamente. O que é bem retratado, inclusive, no filme, né? Tem o filme do Átila, pra quem não viu ainda, eu recomendo. Não é muito fiel à história, porque tem umas adaptações. É, o filme insinua... Inclusive, o próprio Átila é adaptado. Inclusive, o filme insinua que foi uma intriga romana pra causar essa quebra entre os dois. Uma mulher que eles implantaram lá, que eles plantaram isso lá. Mas você vê bem no... É adaptação, não é? É uma liberdade que eles têm de especular. É uma licença poética. Né? Não se sabe exatamente... Como que aconteceu essa briga deles, essa guerra. Especula-se até que o Bleda morreu caçando. De que não foi o Átila que matou ele. Mas se você for pegar bem assim a fundo, se não foi o Átila, ele mandou alguém matar. Não, faz sentido, Faz sentido. Que essas minúcias do que aconteceu ou não, como não foram registradas, e mesmo se tivessem sido registradas, até não seriam fontes confiáveis do que de fato aconteceu. E é muita especulação, né, cara? Mas essa parte do Bleda, eu tenho que quase certeza de que foi o Átila. Porque essa parada de, ah, o Bleda morreu caçando, isso aí é conversa pra boi dormir. E essa parada de que Game o Átila poderia... Isso aconteceu. Eu ia falar, o Átila... Quem vai morrer caçando? Rei Robert. O Átila. Sei que muita... É, aspas, morreu caçando na Idade Antiga, Idade Média, é o mesmo rótulo que a gente tem hoje como morreu com complicações pulmonares. Todo mundo sabe que é AIDS, né? Que é o finalzinho da AIDS. Então, por exemplo, Felipe IV da França, que era odiado por ter destruído a Ordem Templária oficialmente, ele morreu, aspas, caçando. Entre muitos outros reis que morreram, aspas, caçando. Foi tudo heróis. Se é que você me entende. Se é que você complicações me entende. Pulmonares, é. Não, e inclusive essa parte de que o Átila pagaria alguém pra fazer, eu acho que ele não ia fazer isso, primeiro, porque não era do feitio dele. Segundo, que ele, já sendo o mito que ele era, o medo que ele era, sabia que se ele pagasse alguém lá pra matar o cara, e ou o cara ficasse sabendo, ou o cara descobrisse, ia dar uma merda do caralho. E ele mesmo não ia querer fazer isso, né, cara? Ele ia ser homem o suficiente pra ir lá e matar o Bleda, ele mesmo. Vamos pensar que o Império Uno era gigantesco e que muito provável que os dois não vivessem tanto, não passassem tanto tempo geograficamente perto. Sim, então, sim. Há a possibilidade também de ter sido um seguidor do Átila. E assim, eu acho que nessa época o Átila ainda não era um mito, né? O mito que você tinha era o Átila e o Bleda junto, né? Você tinha aquele exército Uno, já era famoso e conhecido. Mas os dois ali à frente tinham uma importância, acho que igual até na época, né? Bom, o que acontece aí, então, é que o Bleda acaba morrendo. E nessa que o Bleda morre, né, cara, o que acontece? O Átila vira o único rei dos Hunos, né, cara? Segundo alguns fatos que a gente pesquisa aqui, o verdadeiro rei, né? Porque ele era o nome que tava saindo em tudo, né, cara? O Bleda tava quase como um coadjuvante. O Bleda, ele tinha um perfil mais administrativo. Se o Átila era a autoridade militar, a face militar, a face guerreira do Império Uno, o Bleda, ele tinha a face diplomática, administrativa do Império. Bem, nesse meio tempo aí de paz, Constantinopla acabou sofrendo alguns desastres, alguns desastres naturais, assim como epidemias, teve alguns distúrbios internos ali, algumas revoltas internas. De 445 a 447, e isso acabou fazendo com que o Átila se consolidasse no poder, né, e partisse novamente para atacar Constantinopla, que agora estava mais enfraquecida. E nessa que o Átila viu essa fragilidade, né, cara, e começou a atacar as regiões ali novamente. E o exército romano estava no comando do Magister Militium Arnegisclo? Que nome do caralho. O Magister Militium, ele era o... É o mestre de infantaria, né? Ele era o mestre de infantaria, cara. E não era um cara comum, não era um general romano, porque o general romano, ele tinha como convocar muitas tropas, né? E era só em coisas muito gritantes mesmo, né? O Arnegisclo enfrentou o Átila no Rio Vide e foi vencido. E como o Átila estava vencendo muito, o povo, não só os romanos, os soldados, o povo começou a ficar, caramba, meu, esse Átila aí, hein? Por que que os caras não estão defendendo a gente e tal? E aí foi onde começou a se especular o número do exército dos Hunos, né, cara? Que é contraditório até hoje aí. Segundo algumas estimativas mais altas aí, chegaria a 500.000 de soldados, mas alguns estudos de alguns historiadores modernos, tendo com base o número de cavalos que aquela região suportaria, eles chegaram no número aí de cerca de 150.000 cavalos, mas considerando que cada soldado não utilizava apenas um cavalo, tendo em vista o que o Febrino já falou, que eles cavalgavam o tempo inteiro, então pensa-se que seria em torno de 5 cavalos para cada soldado, então teria em torno de 30 mil soldados. E vamos especular também os cavalos usados na infraestrutura e suporte do exército, ou seja, carroça, exatamente, carga. É. Era só para batalha, né? Exatamente. Ah, e eles não tinham um exército só também, né? Tem que levar isso em consideração. Eles estavam com um embate império, né, cara? Um império que era gigante, uma área gigantesca, eles não tinham um único exército. Eles tinham vários exércitos menores, então não tem como você contar todo esse território como um exército só, não tem como. O Átila estava atacando ali com, sei lá, 150 cavalos e 50 mil homens, e no resto do território dele tinha um monte de gente também, mais um monte de cavalo, mais um monte de soldado, mas não tinha como, né, você levar todo mundo, deixar tudo desguarnecido aí pra seja lá quem for que vier atacar. Que inclusive era o que acontecia com os romanos, né, cara? Os romanos, se fossem juntar o exército todo dos caras, não ia caber gente no campo de batalha. Mas era tão espalhado e era usado de maneiras tão idiotas. Tinha soldado lá que servia de guarda pessoal pros senadores andar no meio da cidade. Você tinha um soldado extremamente bom ali na batalha, enquanto a batalha tava rolando, ele tava lá, andando atrás de um senador enquanto o cara compra maçã. Que desperdício. Foi aí que Roma enviou o historiador Prisco como embaixador para o acampamento de Átila, lá nos idos de 448. A descrição que ele dá é meio contraditória, assim, quando ele foi ver de verdade, né, meio que contradiz com o que a gente tinha antes. Antes era um bando de imbecis, burros, retardados. É o que eles achavam, né? comendo carne de cavalo crua e matando uns aos outros por causa de um copo d'água. Aqui não. Então vou ler aqui uma descrição do próprio Prisco, do acampamento do Átila. Havia sido preparada uma luxuosa comida servida em vasilhas de prata para nós e nossos bárbaros hóspedes. Porém, Átila não comeu nada além de carne e um prato de madeira. Em todo o resto, mostrou-se também equilibrado. Seu copo era de madeira, enquanto que ao resto dos nossos hóspedes se oferecia um cálice de ouro e prata. Sua roupa, igualmente, era muito simples, porém muito limpa. A espada que levava às costas, os laços de seus sapatos citas e os arreios de seu cavalo careciam de adornos. Diferente dos outros citas, que levavam ouro, gemas ou qualquer coisa preciosa. Pô, o Átila era humildão, cara. Ele não esbanjava, não. Não era o rei do camarote. Não era. Você vê aí uma parada interessante também, que era aquilo que a gente falou no começo dos romanos, né? Eles pintavam os outros povos da maneira que eles quisessem. Então, pô, muitas crianças nasciam, cresciam, se tornavam homens velhos e morriam sem ver nenhum desses outros povos. Então, qual era a informação que o cara tinha? Era o que os romanos passavam pra eles, entendeu? Então, se os romanos falassem lá que os hunos eram verdes, os caras iam acreditar. Porque os caras nunca tinham visto um uno na vida, não sabia como é que era, entendeu? Então aí, sim. Quando você vê uma descrição dessa, você já vê, né, cara, que a coisa era totalmente diferente, né? Totalmente diferente do que os caras achavam. E é aí que tá a importância do Prisco, né? Que ele... A gente tem alguns historiadores que trataram do Átila, mas o Prisco foi o único contemporâneo do Átila e que teve contato com ele. Então, basicamente, o que a gente conhece do Átila mais a fundo foi através dos escritos do Prisco. Os historiadores sempre salvaram muito dos mitos aí que as pessoas contavam com relatos deles próprios, mas nem os relatos deles próprios, né, Guvanão, não dá pra... Confiar não dá, muito. Não dá pra se confiar plenamente. Então, o Átila encontrou uma espada, né, cara? Que era considerada a espada de Marte. O Prisco, o cara que relatou aí essa parte que o Pedro acabou de ler, ele também fez descobertas aí a respeito dessa espada, né? E ele diz que certo pastor descobriu que um terneiro do seu rebanho mancava e o cara não foi capaz de encontrar a causa da ferida. Então ele saiu seguindo o rastro de sangue do bicho e lá no final do rastro ele encontrou a espada. Era uma espada simples, não tinha muito adorno nem nada. Então ele pegou essa espada e levou pro Átila. O Átila ficou louco com a espada, né, cara? Já tinha essa lenda da espada de Marte e ele maluco ali. Ele pegou e falou, é a espada de Marte, cara. Acabei de achar e não vou perder nenhuma batalha nunca mais. Podia ter sido uma espada, sei lá, de qualquer maneira podia ter chegado ali. Podia ter passado um cara com um cavalo e a espada caiu. Podia ter duas pessoas brigando e um matou o outro, a espada do cara caiu. Podia ter chegado de qualquer jeito, né, cara? E ele achou tipo, até um pouco aquele filme da aquele filme da Joan of Arc, do Luc Besson. Várias. É, bem esse esquema mesmo, né, cara? A espada pode ter chegado de qualquer maneira e o cara tá achando que, nossa, foi o Marte que forjou e mandou pra mim. Isso, pra gente, pode ser uma besteira, mas lá pra ele mexeu muito com a cabeça dele. E aí que ele começou a pensar numa parada que ele não tinha pensado até então. Que era o quê? Dominar tudo. Dominar o mundo conhecido todo daquela época. Dominar tudo. Dominar Roma, dominar os persas, acabar com tudo e levar o Império Uno a uma grandeza sem precedentes, né? Aí ele começou a ostentar. Vira rei do camarote. We should rule the world! Bem, então aí o Átila, depois disso, ele partiu pra atacar outras regiões. Ele subiu pelo norte e chegou até na França, onde ocorreu a famosa Batalha dos Campos Catalúnicos, em 451 d.C. Lá ele enfrentou o general do exército romano, o Aécio, que teve o apoio do imperador, o rei dos Visigotos, o Teodorico I. E nessa batalha que ocorreu na cidade de Chalum, o Átila, antes, ele, como era uma tradição já dos hunos, ele viu nas entranhas de um animal sacrificado que eles perderiam a batalha, que um comandante romano iria morrer. Como o Aécio era um grande inimigo do Átila, ele resolveu lutar mesmo assim, na esperança que quem morreria seria o Aécio. Mas quem acabou morrendo foi o Teodorico I, que era o rei dos Visigodos. Ele acabou caindo do cavalo e sendo pisoteado pelo próprio exército. E essa batalha, na verdade, ela marca foi um baque muito grande pro Átila e para todo o Império Uno, porque ali eles foram derrotados, realmente. Acabou que aquela fama dele ser invencível foi muito abalada depois dessa batalha. É, e vale observar que foram derrotados por um pequeno detalhe, porque ali em Orleans, né, o campo, ele tinha um ponto alto. E quem chegasse na linha naquele ponto alto primeiro tinha uma vantagem absurda, né? Sem dúvida, sim, sim. Quem chegou lá primeiro foram os romanos, junto com os visigodos. Então, já começaram em desvantagem, né? O Átila fez a famosa carga de cavalaria, né? Os hunos, na verdade. E foram recebidos com lanças e espadas, né? Não tem como dar certo isso. E aí a gente vê bem a diferença, né? Quando teve a batalha no Rio Vide, que o Átila venceu, foi um Magister Militium que tava lá, né? Que é o mestre da infantaria que a gente comentou agora há pouco. Agora, era um general romano. Então a coisa era muito mais séria. É, e tinha uma aliança também, né, cara? Não era apenas... Exatamente, não era apenas contra os romanos. Você tinha dois inimigos ali, não só um. Vale lembrar a diferença de relevo dos campos de batalha. O exército Uno, ele estava acostumado a lutar em estepe e não no terreno acidentado da Europa Ocidental. A grande manobra, além da carga de cavalaria, a grande manobra do exército Uno, com arcos e flechas e muitas vezes lanças, era o cinturão cantabriano, que era fazer uma espécie de engrenagem, fazendo rodas de tropas, né? As tropas se revezavam e apenas o pessoal de uma borda daquela rotação atirava. Ou seja, era um exército difícil de se alcançar e que continuava atirando. Ah. E essa manobra, ela não dava para ser feita em terreno acidentado, somente em estepe. Por exemplo, se a batalha fosse nas estepes ali da Espanha, né? Onde hoje é a Espanha, talvez desse certo, mas não em terreno acidentado francês. E tinha uma estratégia dos hunos muito simplista, né? Que era o laço. E o laço era extremamente efetivo, né, cara? E ali nessa batalha não tinha como você usar muito esse laço que eles usavam. Esse laço, pra você que não sabe, é o laço mesmo. O laço de cowboy aí. Eles laçavam os caras e puxavam se arrastando pelo cavalo. Então jogava a corda pro outro uno e eles estendiam essa corda e saía derrubando 10, 15 inimigos de uma vez, entendeu? Era uma coisa muito boba, mas era efetiva pra caramba, de fato, né? Não, e que era reforçada também pela força dos números, né? O Uno chegava lá e perguntava pros romanos: e aí, curte um branco? E se o cara não curtisse, ele laçava. Puta que pariu. Referência maldita. Bem, depois dessa derrota, então, o Átila acabou partindo para a Itália na tentativa de invadir Roma. Uma outra turnê. Isso, exatamente. Nesse caminho, ele acabou se encontrando, né? Existe um mito que ele se encontrou com o Papa Leão I e acabou desistindo de invadir a cidade de Roma. O mito é que o Papa teria convencido o Átila a não fazer isso, mas o que é mais aceito é que, na verdade, ele já estava com um exército bem menor, já com toda a questão de pestes que existiam naquela época, né? Doenças, e ele acabou achando que não era realmente o mais indicado tentar essa empreitada nova nesse momento. Mesmo que ele conseguisse invadir a cidade de Roma, ele não conseguiria mantê-la, né, durante muito tempo. Então ele acabou aí voltando para sua terra natal para mais à frente tentar alguma empreitada dessa novamente contra Roma ou Constantinopla. Essa é a igreja tentando dizer que salvou o mundo mais uma vez, né, cara? Porque, né, segundo essa teoria, o Papa Leão foi ajudado por São Pedro e São Paulo. Então o Átila não teve o que falar, entendeu? Quando ele viu ali a majestade, ele falou: não, vou sair fora que eu nunca vi nada assim. Mas o Átila tava fudido já. Vamos lembrar que todo mundo sabia que desafiar um Papa significava você unir contra você todo o mundo cristão. Ou seja, ele iria sentir o peso não só do Império Romano ou do Império Bizantino, bem como ele sentiria também o peso dos outros reinos cristãos que estavam se formando e queriam fazer uma boa imagem com o papado. Vamos lembrar que os visigodos, ostrogodos, vândalos estavam começando a se cristianizar. Então eles queriam fazer uma boa frente com o papado. Então desafiar um papa era você comprar briga com meio mundo. Inclusive o Papa Leão I deu um apelido pro Átila que foi, na minha opinião, foda. Combinou com ele pra caramba, que já vinha causando, né, cara? O apelido foi que ele era o flagelo de Deus. Cara, ele era... é conhecido até hoje, né? É, o cara era mal, né, meu? Não era qualquer bobinho, não. We should rule the world. Então o Átila apareceu de novo em 452 para poder exigir o matrimônio dele com Honória, né, cara? Invadindo e saqueando a Itália. Começou a pilhar pra caramba, tal, ele... Pilhar, né? Porra, vamos casar, mina. Vamos casar. Muito bom. Ai, caralho. Ele pilhou, mas não deu certo, cara, porque ele não conseguiu casar com ela. É, grudento, né, cara? Então ele foi derrotado, saiu da Itália, voltou pro palácio dele lá, depois do Rio Danúbio, e ele planejava atacar novamente, né, cara? Só que aí ele se casou com uma mulher chamada Eudico. Que horrível, o cara foi lá, todo pomposo, chamar Honória. Imagina a Honória na sua frente, loirinha, dos olhos azuis, italiana. Você vai trocar uma Honória por uma mulher chamada Eudico? Mas vamos lembrar que Eudico era a tradução para Hilda. Olha, já muda de figura. Ana Paula Rose, hein? É, Hilda foi. Essa aí, o Diego sendo gorda? Gorda não de gorda, tá bom, gente? Mas do queijo gorda. Gorda. Gorda de Bárbara, é... os gordos são germanos, até onde eu sei. E os germanos são loirinhos, os olhos azuis. E aí ele não consegue... Uma pequena correção, desculpe. E o Diego é o equivalente a Hildegard, significa guerreira. Meu Deus, piorou mais ainda. Era melhor não falar hora. É o que a gente chama hoje de Hilda. E aí, cara, ele se casa com a Eudico, e ele planeja no próximo ano voltar a atacar Constantinopla e exigir tributo novamente, que eles tinham parado de pagar, né, tributo para os hunos, que pararam de ameaçar. Mas aí, cara, ele foi pego de surpresa pela morte no ano de 453. Não se sabe exatamente como foi a morte dele, tem várias teorias por aí. O Prisco diz que numa noite lá, depois da festa de Boda lá, que ele tinha se casado com a Eudico, né? Ele teve uma hemorragia. Com a Boda. Ele teve uma hemorragia no, do baço. E isso fez ele vomitar sangue pra caramba, colocar sangue pelo nariz e tudo. E acabou morrendo por falta de sangue mesmo, né, cara? Foi uma hemorragia generalizada. Começou no baço e foi tomando conta, né? E outros dizem que talvez foi envenenamento, porque é a teoria que o Governão falou aí do começo, que é o que acontece no filme, né? No filme, essa Eudico, ela é plantada lá pelos romanos e ela acaba por envenenar o Átila, que na minha opinião é uma teoria muito plausível, né? Não que seja verdade. Eu li que o Átila estava bêbado, né? Teve algum corte, aqueles cortes todo mundo... Acontece, né? Tá cortando pão e... Ah, droga, vou colocar um band-aid, vou lavar e colocar um band-aid, isso resolve. Mas na época ele estava bêbado, não tinha cuidados médicos, vou dizer assim, bons, né? E infeccionou. E a morte veio em decorrência da infecção. Foi uma morte bem Khal Drogo, né? Nossa, bastante. Você vê que o Martin não se inspirou em nada da história, né? Pra escrever. Tem outras versões também que ele, em função da vida, ele bebia, né? Bebeu a vida inteira, que ele tinha algum problema no fígado e alguma veia, alguma coisa que acabou estourando... E ele teve essa hemorragia interna, né? Mas o que é mais aceito é que, na verdade, não foi um envenenamento, que ele morreu por alguma causa natural, assim mesmo, né? Os historiadores de hoje, assim. Eu vi essa também, era cirrose hepática, a teoria número 1. Se o problema fosse no fígado, seria cirrose hepática, porque quem acorda bebendo cerveja, vai dormir bebendo cerveja, algum dia vai ter um problema, né? É leite de eca, né, cara? Fermentado. Invariavelmente, ou a cerveja acaba, ou o cara passa mal. E o Átila, ele era esse herói, né? Que a gente conhece aí, um cara famosão e tal. Pra gente é muito bobo achar que o cara talvez possa ter tido uma hemorragia ou um infarto e morrido. Mas pode ter acontecido também. Ah, Alexandre o Grande especula-se que tenha morrido de malária. É, a gente vê o cara como um mito, né? E a gente quer uma morte, pô, pelo menos envenenamento. Sim. Mas pode ter morrido de qualquer tipo de coisa. É, tem a outra teoria também, que como ele foi encontrado, né, e ele teria se afogado no próprio sangue, alguma coisa assim, é que talvez fosse até tuberculose que tenha levado à morte dele, né? Não, se fosse tuberculose, ele estaria debilitado por muitos anos, até a tuberculose chegar nesse sim, ponto, sim, né? É, o que acontece aí depois da morte do Átila é que o Império Huno praticamente vai pra lama, né, cara? Os filhos dele começaram a brigar entre si, porque ele não tava esperando morrer assim de uma hora pra outra, pô. Não era velho nem nada, não tinha ninguém ainda... espera, né? Eu acho que amanhã, né? Talvez amanhã. Ele nunca tinha falado com ninguém sobre sucessão, nem nada. Então, pra ele, ele tava de boa. Os filhos dele começaram a lutar e aí foi dividindo e acabaram que foram massacrados por uma coalizão de povos lá, que eu não vou falar aqui porque são muitos. Mas aí o império acabou indo pro saco, cara. Começou a cair tribo depois de tribo e foi perdendo a força, né? Esqueci que eles completaram uma coisa sobre a morte dele. A única certeza que se tem é de que ele morreu no Palácio de Madeira, no Rio Tíger. Mais uma demonstração de que o Átila era humildão. Madeira. E uma coisa legal também aí da morte do depois da morte do Átila, né, é que os soldados, eles, após descobrirem a morte, eles cortaram o cabelo e se feriram com as próprias espadas. Segundo um historiador, eles teriam proferido aquela frase que o Febrino falou no começo aí, que o maior de todos os guerreiros não deveria ser chorado com lamentos de mulher e lágrimas, mas sim com o sangue dos homens. E enterraram-no num local onde todas as pessoas que participaram do funeral foram executadas para que ninguém soubesse o local depois. É, e o sarcófago dele era feito de ouro, prata e ferro, né, cara? Foi uma parada... Deixou de ser humildão depois, né? mas já tava morto, não é culpa dele. Foi ostentar lá... Nasceu humildão, morreu humildão. exatamente. Pô. Inclusive virou personagem de vários livros aí, da Eda, né, cara? Da história dos Nibelungos, menciona ele e tudo mais. Os hunos hoje são uma minoria étnica dentro da Hungria. Eles passam de cerca de 100 mil pessoas, 100 mil indivíduos, descendentes, leia-se, descendentes diretos do próprio Átila. Ó, oh, foda. Reivindicam ser descendentes, repito, diretos da família do Átila Huno. Eles lutam pelo reconhecimento como etnia e tal. Antigamente eles eram bastante, né, cara? Mas agora sobraram uns pouquinhos só, né? Puta! Que cacete! Apenas Unos. Apenas Unos. Eu não conheço muito, porque eu nunca joguei esse jogo também.